520, libera a direita, prossegue Alfa Juliette, portão 5. Direita, Alfa Juliette, portão 5, tá? 3520. Tá. Linha 746, 110 graus, 08 nós, o tanque acabou de livrar, está autorizado. Deve pôr, linha 746. Espera, dando zero, pronto, o 1-7-1-4. Autorizado a linha de manter. Autorizado a linha de manter, vamos para 10, 1-7-1-4. Web 6746, prossegue à direita, Alfa Juliette, portão no zero, só sobe os 4-1. Alfa Juliette pro no zero, 6746. No 4, a pista está livre, 110 graus, 62, tem livre decolagem. Livre decolagem, não se vai no 7 no 4. Ponto de espera pronto, tá 3226. Dado a linha e mantém puxa 10. A linha mantém a 10. 714, decolou aos 44, 1935. 1935, no 714. Controle Salvador, Gol 714, perfil da Cidade Pública. No 714, sobe 230, Pucca, vigilância. Subindo ao 230, Gol no 714, perfil da Pucca. Na Mare 3170, pode voar direto da etapa. Mantenha a chegada 3170. Mantenha a chegada e mantenha a high speed, confia. Autorizado. É, entregado 3170. Decolou 3226, 1935 aos 47. 8-4-7-8, informação Delta. Controle Salvador, 2-4-7-8, boa noite, informação Delta. 3226, decolou passando 2500 na Pucca. 3226, 370, Pucca, vigilância. 370 na Pucca. Azul 4178, controle. Azul 4178, controle. Azul 4178, boa noite. Boa noite, Azul, desce pra 3.012, chegada a Mari. Hipólita 32, 26, solicita diretas e par. Confirme. Solicita diretas e par, Hipólita 32, 26. Aguarde. Aguardo. No 4, voa Aracaju da presente, chama o Centro Recife em 2685, alterna no 3365, no 7 no 4. Aracaju da presente, chama 12685, 13365, no 7 no 4. Ok. 3226, mantenha a saída, chama agora Recife, 12685, no 3365. Recife 2085, 3365 na saída, 3226, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle azul 41780, informar nosso número para pouso, aeronave que está à frente. Número 2, aeronave à frente, 6 milhas. Ciente 4178. azul 4178, solicita rua esquerda para se ajustar o tráfego. O azul 4178 vai reduzir para 200 nós e sob o vetor vai manter presente pro limitado pelo localizador. Ok, já está reduzindo, azul 4278 irá manter esta proa limitada pelo LOC. O azul 4178 está reduzindo. Azul 178 desce para 2000, autorizado LS. 2000, autorizado LS 4178. Estabilizado, TAN 31970. Torre 118-612-3170. 118-3170. 178, autorizado LS, chama a torre agora 118-6. 18-6, boa. Boa. Torre, boa noite, azul 4178. 178, reporte no externo. Será no externo 4178. Oi, Salvador, boa noite. TAM 3170, passando em GCA. Finalizado pouso, pista 10, 110 graus, 612, TAM 3170. Livre pouso no 03170. Torre, boa noite, bom dia, tripe 5316, corrigindo, 5317, sentido ativo, autorização Belém. 5317, aguarde cópia. Guardando, 5317. Externo, baixou, travou, azul 4178. Aguarde a pista livre, azul. Azul. Foi Salvador, até 3520. 3520, agora de qual Caracaju? Área prevista, né? O Caracaju. O Caracaju, ciente. Alô, 03, o TAM 3170, direita, Alfa em Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 3170. O azul tem pista livre, 110 com 612 autorizado. Livre pouso, azul 4170. 06, Alfa Juliette, portão 01. 01-4178. E 53174. 44-317. Belém autorizado, 380, e Upper Zulu 41. Decola da pista 10 esquerda, Momo, Coquibo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, 1935 controle, 5463. Autorizado Belém 380, Upper Zulu 41, pista 10 da esquerda, Momo, Mono, Coquibo, 1935, controle, 5463 no transponder, trip 5317. Correto, trip champion. Está pronto para push, acionar trip 5317. Remota 14, coordenando com o tipo de sol, observar o tráfego da tanque vai estacionar no portão 7, após o tanque com segurança inicia. Ok, após o estacionamento do cano, 7 está autorizado, push, trip 5317. Cano 35204. Chega, 3520 na escuta. 190, autorizado para Aracaju, 190, decola da 10, esquerda, PUC Aracaju, 11935 e 5474. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190, na saída PUC Aracaju, 1935 e 5474, 3520. 5474, correto, em pronto. 3520. Confirme? Está correto, estamos prontos para puxa acionamento. Pronto, chamará 3520.